Bela, veio 00 do Cobre 39, controle 120 do sinal 80. 30, desculpa, 30? 80. 80, obrigado. Só confirmando, é o Gol 1 561, né? Afirmativo, 561. Gol 1 561, prepara a sedação, o volume e a voz de cópia. 1561, copia? Copia, você. 1561, autorizado pelo aeroporto do Galeão, via TZU 44, nível de voo 360. Saída São João, no Leda Doclo, decola da piscina 0, faz a decolagem em primeira curva direita. Transponder 551, controle 120, decimal 8. Autorizado do Galeão, 360, TZU 44, volta 10, curva direita, São João, no Leda Doclo. 551-1208-1561. 1561, correto, chame pronto, portão 9. Vamos poder coordenar junto ao centro nível 400 final? Afirma, aguarde. Bom dia, senhora. O Oscar Charlie Bravo solicita autorização de aborto na ponte do posição 13 para a posição 3 do pátio principal. Aguarde, o Oscar Charlie Bravo. Ok, senhora, na escuta. Uno 561, solo voltando. Confirma o chamado para o push. Entendi. Alô, táxi, temos 3 horas e 50, Fernando Campinas, 76 no PLB. Táxi autorizado, Tati 1 Índia, Ponte Fera 295, ajuste no 0. No. Vive táxi, é Pati 1 Índia, 76, vamos no 61. Bom dia, eu vou na 032, informação é autorização confirmada. Guarde de costa, prepare a subida 11. Fazendo o Sambuano, vou na 032. Cuidado, alinhagem de colapso no zero, vento variável hoje. Livre, alinhagem de colapso no zero, gol 1-5-6-1. 1208, boa viagem. Salvador, bom dia, voo no 811, informação Eco. Que nos é o número de São Paulo? 1811, prepare a Aurora, guarde quatro. Tá escutando. Autorizado para confins, nível 400, VPZ 121. Decolagem 90, curva direita, o perfil da Arbor 1, transição elétrica. 55 no meio, transponde, controle 1208. Autorizado 400, confins, VPZ 121, decolagem 90, curva direita, Arbor 1 elétrica. 208, voo 9038. Posição 2 autorizado, puxe 10, chame táxi. Autorizado para Porto Alegre, 340, eu vim iniciar o Pedro 21 e aponte conforme em ordem. Decolagem da 10, curva direita, no perfil da Arbor 1, transição elétrica. 5515, transponde, controle 208. Transponde, confirme, aerovia Pedro 21. Afirmo, o Pedro 21 até Sierra Charlie Bravo. Aí, em Sierra Charlie Bravo, procurar a modificação de tal centro, descida pro 3, pro, subida para o 350 e seguir na Operal para 310 até Curitiba. Perfeito, antídeo a Pedro 2000. Então vamos lá. Autorizado para Alegre, nível 340 da 10, Arbor 1 no elétrico. A gente está perdendo o 2-1, trocamos, daí trocamos para a Alfa 3, a nossa está definida também. 5525, no transponder, no controle 120, decimal 8. Correto, 9 autorizado, chame táxi. Está livre, puxa o acionamento, zona 8-1. Delta Índia no ponto de espera, chame pronto. 1016, ajuste. Chegou no 8-1, o tempo é o BG 056, Guarulhos com 6 horas. Taxi autorizado, Pátio 1 Índia, ponto de espera, chame pronto, ajuste no 06, vou no 8-1. Esse é com 10 no meio, delimitado de diamante, Índia e lá na Alfa 12, chama o senhor, Gono 8-1. 9038, aos 11, controle 208, boa viagem. 208, bom dia, 9038. Sai, foto, bom dia, vou 161 na informação Fox. 161, na guarda de cota, prepare ação, vou 1. Tá bom, não. Isso, Egono, Egono, na próxima Ponte Fera e pronto, visual, cara, na Avenida Final. Posição de alinhamento de decolagem imediata? Afirmo, senhor. Agilizando manobras ali de posse em parada, dentro de calça. Agiliza, seu livre, ingresso, alinhamento de decolagem da 10, Egono, Egono. Salvador para 3, 2 para o meio, machado checado lá. Controle 1208, pegou 1161. O resto do controle 8. Chamará. 161, pushback acionamento no 8. Obrigado, chame cá. Chamando para o táxi. Com 7-8 a bordo, alternando com fim, autonomia 4 horas e 30. 7-1, Júnior, Índio, ponte espera, chame novamente pronto, ajuste o número no meio. Novo número mesmo. Mike 1, Uno em Índia, chama na ponte espera da 10, ou Uno 161 com 16. Salvador, bom dia, até 3601, a gente está com a cidade de autorização, São Paulo, com o 3601. Até 3601, agora de porta, prepara a subida São Paulo. 1161, nós tivemos aqui agora a frequência 123, decimal 8, alterna 128, decimal 35. 132, 335, 1161. Autorizado para Congonhas 360, via Presolu 10 até por base, após a Presolu no meio. Decolagem da 10 por a direita, no perfilação 11, lida, ótimo. 5526 transponder, controle 120, decimal 80. Pronto, no portão 10. Já está pronto, está autorizado. Chama o técnico.